você poder pegar e fazer esse sinal daqui, por exemplo, chegar na outra aldeia aqui, na Barra Velha. Essas ferramentas, esses equipamentos, são como se fosse a terra no mundo digital. Se a gente não tem, a gente é como se estivesse colocando nossas memórias na terra dos outros. Quando você está publicando uma foto na internet, você está colocando sua memória no território de outros. E isso é um problema, porque esses outros, eles estão oferecendo esse território, não é sem segundos interesses. Eles têm interesse de lucrar, né? Porque o interesse do mercado é de você lucrar em cima dessas coisas. Então, para a gente parece que é de graça, mas tem uma série de problemas que a gente hoje até falou da cobra branca, né? Que está aí, né? E aí a gente tem que ter uma estratégia para fazer as coisas que a gente quer. Então, no mundo da digital, a gente precisa se apropriar para a gente não virar escravo de outra ferramenta, de outra tecnologia que a gente não domina e que vai ficar sempre dependente de alguém para poder usar, para poder melhorar, para poder compartilhar. Então, esses conteúdos são conteúdos que vêm de uma rede que atualmente já existe. A gente fala... De fato, essas fotos aqui estão dentro desse computador, esse notebook, esse computador aqui, que é, a gente chama as máquinas que armazenam, que preservam esses conteúdos, a gente chama Mucua, porque dentro da rede Mocambos, a gente tem uma proposta de plantar baobás. Baobás são árvores africanas que vivem mais de 5 mil anos, e a gente planta junto com as comunidades que entende que aquele território é um território livre, no sentido que as pessoas podem viver em liberdade. Eu acho que deve ter até passado algumas fotos. Esse aqui é um baobá, é uma representação. Esses são baobás lá na Casa de Cultura Tainã. Aqui tem um parente com... essa é na Bolívia, na real, onde tem comunidades também afrodescendentes. E esse, em várias fotos vai aparecer o TC, que é um dos fundadores da rede. E seria possível não baixar um pouquinho aí a conversa? Valeu. E aí, assim, eu não vou ficar fazendo uma oficina mesmo, porque a gente já está cansado, todo mundo está cansado, né? Então, eu vou só fazer uma pequena, breve introdução, mostrando mais as memórias do que como é que funciona a ferramenta, como é que funciona a tecnologia, que a gente vai ter a oportunidade, para quem se interessar, de aprofundar aqui na Casa de Cultura, com calma, amanhã, depois de amanhã. Mas vou só mostrar um pouco como é que é a ideia. Eu estava falando do baobá, porque a gente chamou essa ferramenta Baobáxia, que é uma brincadeira de palavras, galáxia de baobás. E o baobá, estava falando que é uma árvore sagrada na África, porque ela vive mais de 5 mil anos. Então, é lugar na comunidade que as pessoas se juntam para fazer os momentos mais importantes estão no pé do baobá, assim, porque ele, a gente acredita que acompanha a gente desde a criação da humanidade, assim. E aí, esse baobá é importante também porque ele é uma árvore que ela fica muito grande e ela armazena água em lugares que não tem água por meses. Ela vira uma cisterna de água e o fruto é um super fruto, é um fruto que tem muitas nutrientes. E então a gente está chamando as máquinas com essas sementes da memória, a gente chama de mukua. Porque como o fruto tem as sementes, essa máquina tem sementes de memória dentro. E como os guerreiros têm costume de carregar as próprias sementes quando estão viajando, para trocar, para compartilhar com os parentes, a gente tem agora essa ferramenta para fazer isso também, para carregar com a gente as nossas sementes da memória e trocar sem precisar de internet. Porque tendo a máquina aqui, a outra do parente, você pode ligar uma na outra diretamente. Então, o que acontece? Que tem as mukuas que estão enraizadas, que a gente fala, que são as máquinas que estão fixas na comunidade, e aquelas que estão com os guerreiros que estão circulando, que fazem essa... que possibilita chegar em lugares que não tem conexão, né? São as pessoas que levam as memórias. E cada uma dessas aí é uma mukua, que atualmente são essas são que estão na rede. E então você pode, os conteúdos ele continua sendo de alguma forma no território da comunidade, porque agora tem uma cópia aqui, mas eu acesso pelos territórios. Então, por exemplo, a gente batiza, dá um nome nas mukua. Esse daqui é uma mukua, a mais próxima que tem daqui atualmente é lá em Arataca, em Ilhéus, que é lá no assentamento Terra Vista, que é um assentamento muito importante, que junta vários povos também, junta os parentes, mas também os quilombolas e os sem terra. E aqui a gente está agora visualizando memórias do território que vem daquela mukua lá, que está fisicamente, ela está lá no Terra Vista. Nessa mukua daqui tem cópias dessas memórias. Então você pode visualizar e rapidamente, sem ter conexão e tudo. Vou até passar um vídeo que eu acho importante, já que estamos aqui. Aí tem, sendo que é uma biblioteca, tem funcionalidade de busca, de ver somente fotos, somente vídeo, áudios, livros, documentos. Eu trouxe da minha roça 20 litros de milho que está aí nesse saco, e aqui está uma mistura de índio com negro, com quilombola, com... Sejam bem-vindos para a terceira jornada. A jornada abre a mente das pessoas. E desde o início até agora foi a melhor coisa da minha vida. Oh, gente, vamos semear, plantar semente para nos alimentar. Oh, gente, vamos semear, porque plantando na terra todo dá. Semeamos valores junto com a semente. E também somos sementes. Também somos patrimônio da terra. Na boca do peixe a gente tem muito que aprender. Cada região, cada povo tem uma cultura, cada povo tem uma ideia. E aí todas as ideias juntas já se formam. Mais ideia, mais aprendizagem, cada um leva um pouquinho de experiência para a sua região, suas terras. Nós temos que entender que a terra é a parte fundamental para a gente viver. A segunda é a semente. Representa o quilombo, o movimento sem terra, a bandeira. Aqui os índios, maracá. Também tem as frutas, os alimentos, como primeiro ponto da teia, o alimento. E desde a primeira jornada de agroecologia aqui na Bahia, a gente conseguiu juntar em torno de 130 tipos de semente. E há uma variedade muito grande de semente que a gente não conhecia e não sabia que elas existiam. Wow. enfraquece a semente, ele enfraquece aquela planta, ela fica mais vulnerável às pragas, etc. Então, essa nova linha da agroecologia, que é nada mais é, não simplificando a agroecologia, que é ampla e tem toda uma questão filosófica aí por trás, mas ela é o princípio da natureza, nascer, crescer e morrer de maneira natural. Quando nosso país foi invadido, era o maior país agroecológico do planeta, né? É uma parceria, sabe, perfeita entre homem e natureza. O homem com a água limpa, sem nenhum tipo de sujeira, a floresta dando alimento para ser coletado por homens e por animais, sendo uma cadeia alimentar permanente dentro daquilo que é necessário para a sobrevivência humana. Foi bom estar aqui, conhecer novos companheiros da luta, né? E a gente ter certeza que a nossa luta, ela é contínua, ela não para. E ver que a gente não está aqui à toa, né? A gente está aqui fazendo revolução dentro de cada um, a todo instante, mudando várias práticas, desde o compromisso de estar aqui no horário certo, desde o compromisso de estar aqui fazendo a mística, fazendo o nosso alimento com muito amor e carinho, né? Esse bigode na jornada. Isso é para ver se desse encontro aqui, dessa troca de experiência, esse intercâmbio de conhecimento, ela prepare para uma retomada. Retoma! Retoma! Retoma! Os quilombos, outros parentes, está precisando de a preparação espiritual para acreditar, para entender que a luta de nós todos, e nós só vamos conseguir a conquistar se a gente partir para cima. Você tem que se preparar, se organizar e ter na sua mente que tudo isso que você está fazendo é para o enfrentamento. Ninguém acha nada sem lutar, não. Como é que a gente pode construir um movimento de agroecologia que entenda que defesa do território não é só a luta do sem terra dos indígenas? Que a gente decrete o início da nossa formação política. Porque a partir do momento que a gente aprofundar o nosso conhecimento teórico, que não é só o conhecimento do livro, porque a nossa ciência do povo está na oralidade também. O direito de pedir. A gente está falando de ciência, mas é a nossa ciência juntada ancestralmente com vários povos. Com essa tecnologia e essa ciência e as sementes, nós temos que sair daqui assumindo isso como nosso. A gente fala comunicação, entende comunicação como tirar uma foto, pegar um texto e tal e publicar num blog. E vocês estão sintonizados na Aliança Educadora. Não é essa comunicação que a gente está falando. É a comunicação que carrega os valores da nossa luta, da nossa tradição, da nossa ancestralidade. Qual que é a sua história, qual que é a história dele. Então a gente troca e a gente produz ferramentas, porque a gente tem domínio sobre elas, para fazer as coisas que a gente precisa. Nos últimos 2 anos, todo o movimento foi feito, está registrado com essa máquina e está disponível ali, ó, no nosso território, como que ela funciona, como que você programa, como que você desenvolve. Abra e aprenda como funciona para a gente ter autonomia. Essa mocua que está aqui guarda tudo, não é o servidor da Google, é ela que guarda. É a que está lá em Brasília, é a que está lá na Sicília, lá com os sudaneses, entendeu? É a que está lá no Coco de Umbigada, lá em Olinda, é a que está lá em Campinas, é nosso. É território que a gente domina e controla e dá sentido para ele. Eu tinha que conhecer esse movimento, era muito mais nova, porque trabalhei muitos anos e não achei nada. O que eu achei foi trabalhar 44 anos e não tive nada. Viu? sair com a mão na frente e atrás e os filhos. Encontrei amigos. Então você encoraja o povo morto e vocês estão mostrando que com a agroecologia dá para comer, dá para melhorar a nossa renda melhor do que se fosse com coisas da mecanização que os capitalistas querem nos vender. Só nesse assentamento que eu moro, nós temos 4 vítimas de agrotóxico. Quem trabalha com agroecologia lá é chamado de preguiçoso, de doido. Lá no banco não existe esse papel lá, que você possa pegar recursos para trabalhar orgânico. Falta incentivo do governo à agroecologia. Então lá, eu sozinho, eu estou tentando fazer algumas pessoas a entender que o agrotóxico faz mal para a vida, né? Nós somos vítimas de um mundo que foi pensado por pessoas que têm o desejo do poder, o desejo do acúmulo, da propriedade. E nós estamos falando de outros valores. A maior invenção do mundo foi a cidade, mas nós temos que conscientizar uma parcela da cidade que temos que voltar à terra. O que é que sofreu sem terra nos últimos 12 anos, se não foi essa casca de representação organizativa que não tem mais força nem vontade de pressionar o capital, nem de pressionar o governo para adquirir de fato aquilo que se chama reforma agrária, que não foi falado uma vez sequer na disputa eleitoral? Aqui, através da teia, através da agroecologia da luta aqui, podemos começar a ditar uma nova regra e entrar em contato com os outros estados, chamar o pessoal sem teto, que a partir da educação é que vamos reformular as leis e as diretrizes do nosso país para que ver se nós nos salvamos. Vamos plantando na terra nosso pé de baobá. A Revolução Brasileira será preparada com as coisas mais simples que a gente nem imagina. O cuidado da semente, o cuidado com nós mesmos. Espero que cada um de vocês aprendam a ver essa agroecologia tão bonita, esse trabalho sobre a semente que está aqui. Eu recebi a semente daqui, da Terra Vista. Está aí 20 litros de milho. Também eu trouxe 15 litros de feijão, lindo e saudável, que está aí, que é para nós comer também. Ou plantar novamente para desses 15 litros ele render e ir para muito mais, para que o MST possa distribuir para mais alguém, né? Então, é esse o trabalho riquíssimo, bonito, que essa universidade aqui está nos ensinando. A todos que aceitaram estar nessa luta, todos que se deslocaram de suas comunidades, acreditando que aqui seria um espaço tão especial assim. E essa convocação que eu faço, não deixar nada nos separar. Não pense na separação, não despedaça o coração. O verdadeiro amor é bom, quem desistiu, mesmo monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa cultura. Voltando pra casa com baobá.